bailando nas ondas do mar. Me leva no balanço dessa vida que aqui vou eu, amando e cuidando da terra, regando o amor a cantar. Só vai dar você e eu. Leva no balanço dessa vida que aqui vou eu, amando e cuidando da terra.